Lander Alfa, livre de decolagem, 97, o vento 180 graus, 99. November Alpha decolou 08, curva esquerda para o corredor forte, reporte cruzando a 1028. Curva esquerda, corredor forte, reportará cruzando no 028. Santos, Bid 219, autonomia de 4 horas e 10, Galeão é o alternado 3179. 2028, tome a proa nordeste para o corredor forte, Telmo voa até o ingresso, Índia November Alpha. Índia November Alpha manterá condições visuais a 1.000 pés e chamará o controle. Aguarda a resposta da TAM, liberar o pato via Índia, após autorizado para o pushback sinal, portão. Sente após 09 da TAM, liberar o pato via Índia, está autorizado, puxe o 4039. Uma torre agora, 118.62. 18.6, mano, pode ir. Delta 3663 para 2010.017, autorizado LS, TAM 3663. 2017, autorizado LS, TAM 3663. 6312, bom dia, reporte passando externo, baixa travada. Repórter externo. 202 para 200 mais, desce para 3017 no 922. Confirma 922. 202 para 200 mais, desce para 3017. 200 mais, 3000 já está 17, o 922, obrigado. Papa Romeu em Índia November Alpha, decolado da 312, livre pouso na 10, o vento 1.70 graus com uma dezena de nós, que negão no 017. Livre pouso, 319. 2, e o sequenciamento vai manter a presente pro limitado pelo localizador. Até a presente pro limitado pelo localizador, 922. Aqui, 50. Número 05, 4 mil pés, 1017. Vai manter a pro limitada pelo localizador, seu vetor. 24 mil, vai manter a pro, a melhor sim. Matilde, adicionalmente reduz velocidade para 210. Salvador, 3179, está completamente pronto para a decolagem, confirma. Negativo, pronto, 3179. Ok, agilize a manobra ali e mantenha o zero, prepare-se para a decolagem, então logo autorizado. Ali mantém, aguardando o tempo para a decolagem. 63 vai estabilizar, chama a torre 118.6. 118.6, obrigado. Chanel 6312, no solo 113, por gentileza agilize a liberação à direita, chame o solo em 121.9. Está liberando, chama 219. Oi, Salvador, está 3663, autorizado. Complete a aproximação, agora autorização para o pouso 3663. Agora autorização 3663. Alfa Juliette, até o 10, 312. 1-0, o vento é 1-7-0 graus com uma dezena de nós. Decolagem 3179. Prossiga, Lima, Delta Lima. Lima Delta Lima, devido à proximidade com o aeródromo, decolou aqui de Lauro de Freitas, vai efetuar o cruzamento, vai paralela a orla, está com plano de voo para Itacaré, duas horas de voo, então Romeu 44, 4 a bordo. Papa Romeu Lima, Delta Lima, vai manter o setor norte e aguardar a instrução para cruzamento do campo, ok? Ok, vai manter o setor norte, aguardando instruções, Lima. Então 3663, livre pouso na 10, o vento é 1.70 graus, uma dezena de nós, que negar 1.017. Livre pouso com 2.17, tá, 3663. Então 3179, decolou os 1.5, controle 1.20, decimal 8, bom voo e até a próxima. Controle 1.20, tá, 83179, obrigado. Intercepto o localizador ou passa e volta o 605? 10, a tela do vento de asa fixa da 10, reporte aqui no Través Norte, setor de controle, por gentileza. Quem reportará no Través Norte, torre Lima. O TAN 3663 informa o helicóptero Robson 44 na perna do vento da 10, à esquerda do seu pouso, aguardando seu pouso. 711 visual, 3663. 922, torre agora 118.6, boa. Boa. Boa, agora 922, estabilizou, final. Subnavegação na prova de Duna, autorizado LS, descendo 2017, falando 605. Duna 2000. Seria Tael, lei da grid, controle 120.8, aciona 5004. Autorizado Talhão, nível 360, via up do Luno, 0, decola da pista 10 com curva à direita, Delta da Bridge, 1208 ao controle, 5004, Xané 62 ao Luno. Taxi Azul 4039, 119 a bordo, 5 horas de autonomia, está alternando Ribeirão Preto. Cruzamento imediato, reporte livrando o eixo da 1028. Reporte livrando 28, Leão Delta Lima. Gente, autorizado o táxi via Indy Alfa, ponto de espera 318, meia dúzia, e ajuste 1027, 4039. Então, 3663 no solo aos 17, a livrar à direita, chama o solo 121 decimal 9, tem um bom dia. 1209, bom dia, bom trabalho, até daqui a pouco. Lima Delta Lima, listada aí livrando já 1028, mantém então a linha do litoral, está autorizado o cruzamento da finada 35, após o cruzamento chama o controle 120 decimal 8. Bom voo até o regresso, só confirmando o tempo estimado de 2 horas até Itacaré, tem um indicativo da localidade de destino? Negativo. Itacaré, bom virar em Grupo Zulu. Ok, ciente, chame então o controle 208, bom voo, até a próxima linha Delta Lima. Chamaram o controle, até o regresso, Lima. Fuguno 922, livre pouso na 10, o vento é 1,70 graus, uma dezena de nós. Livre pouso, fecha no zero, gol 922. Estou em Salvador, bom dia, azul 4039, ponto de espera 1,0 para nós. O azul 4039, mantém a ponto de espera 1,0. Mantém a ponto de espera 1,0, 4039. Controle de Salvador, muito bom dia, Papa Romeu, Lima Delta Lima. Bom dia, Lima Delta Lima, via corredor Axé na escuta. Lima Delta Lima, manter o corredor Axé até interceptar a rota Caixa Pregos, no destino Itacaré, Romeu 44, 4 a bordo. Está codificado 0126. Afirmativo, copiado. 3216605. 605-3118, meia dúzia. 304, reassume na proa de Duna, 2000 pés, autorizado LS 1017. Reassume na proa de Duna, 2000 pés, com 1017, na 3304, vai reportar estabilizado. Azul 4039, agilize a manobra, Lima, tem preparo para decolagem, então logo autorizado. Autorizado, Lima, mantém o 4039, está agilizado. Oi, bom dia, 605, passo externo, trem embaixo. 1905, complete a aproximação, guarde pista livre. Gente. No solo, ao Zulo 9, chame o solo 21 decimal 9, tenha um bom dia. Zulo 9, bom dia, obrigado. Boa, gol, 1922, entrou. 922, taxia Alfa Juliette para o 612. Alfa Juliette para o 612, 922. Confirma outra aeronave, chamou o solo. Outra pista de acordo. Plano Yankee, o Lima Kilo Bravo, autorizado na centena para Serra Delta Lima Kilo. Decola pista no 7, curva direita, saída a porta direto. Controle 120 décima 8, aciona 5573. Sua aproximação direta, pista no 7 de Salvador. Ok, 17, dá presente então. Durante seu voo, aguardo a mudança de plano de. De regras para visual e daí aproxima direto para o 7. Muito bem, após ponte a gente faz, consegue a mudança de regras para aproximação direto para o 7, legado. Afirmativo. Está livre o pouso na 1-0. Livre pouso. Acho que só Salvador, Salvador, no meu pé, autorizado, decola a pista no 7, curva esquerda, corredor forte, até 20 milhas, controle 1-0-8, aciona 0-1 no meio. Começou a ver o sequenciamento, vai curvar à esquerda na rua 055, descendo para 2017, autorizado ele. Ok, 055, descendo para 2017, autorizado ele. Entende o limite para proceder ao localizador, né? 2862 para 3. Sonho F5836. Prossigo 2 metros. Limite nessa prova. Autorizado LS. Autorizado LS, 5836. Controle Salvador, bom dia. Azul 4039. 039, 340, saiu da Bel. 340 na Bel, azul 4039. No 605, no solo aos 23, por gentileza agilize a liberação à direita, enchendo o solo em 121, decimal 9. Direita 219, tá. Tá 3304, altímetro no 017, o vento 180 graus com uma dúzia de nós, autorizado pouso na 10. Autorizado, pouso, pistão 0, 3304. 205, taxi alfa, Juliette, botão 03. Alfa, Juliette, botão 03, pouso, 03. Acionamento, chame táxi, o Bravo aqui no uísque. Altímetro no 017. Trip 5217, desce para 3.000 pés, 3.018. 3.000 pés, com 1.018. Chama agora o centro Recife, no 251, alterna 1-3-3-2-5, 3179. Recife, 251, 1-3-3-2-5, 3179. Acionamento, altímetro no 08, chama para o táxi. Tomar Quebec. Leque 304, seu solo aos 25, olho virado à direita, chama o solo em 121 no decimal 9, tenha um bom dia. 1219, bom dia. Bom dia, o TAM 3304. 304, taxi Alfa Juliette, botão 04. Alfa Juliette 04, TAM 3304. Tomar Quebec, tá autorizado o táxi, chama para ingresso, 17. 5217 pode manter high speed até após Ponce, senhor? Afirmativo, autorizado, 5217. Pegado. O 5826 pode prosseguir até 2000? Para 2.000 pés, autorizado ILS, ajuste 1.018. Ok, até 2.018, 5.2.000, autorizado ILS. Pan 3859, 2.000 pés, autorizado ILS, 1.018, Pan 3859. 3859, autorizado ILS, 0.018. Salvador, bom dia, o Passaredo 2263. Passaredo 2263, confirmando. Se a gente tem informação índice, ó, é nível 260, conquista. O plano que eu tenho pra eles, 11h43, tá Passaredo 2227, pra vitória conquista, confirma. Confirmando, aí, ó, é 2227. Passaredo 227, vitória da conquista, 260, tá autorizado, decola pista no zero, curva direita, saída arbor, elefa, após DCT. Controle 120.8, assinando 5007. Controle Salvador, posição 3732, informação. Pós direto, controle Salvador 120.8, aciona 5007. Passaredo 2227. Do PAD 3, reporta do inspeccional, Passaredo 2223. Reporta anal, 2227. Salvador, PAD 3663. 3. Por gentileza, se a senhora prevista para Guarulhos? Já é o Lei da Brilho. Já tem o a COPC. Não, já ia chamar pra cópia, obrigado. 26, corre 118.62 agora. 26, pode falar de novo, por gentileza, a saída aí, 3663? GLF 5826, final ele atendeu em pistão no zero, baixado e travado. Bom dia, reporte passando externo, Web 5826. Botaram externo, 5826. O Vitor Mike Quebec decolou, AUS 29, controle 120.8, bom dia, até o regresso. 208, grato, bom dia, até a volta. Chama agora o centro Recife, 251, alterna 13325 azul. 251-3325, azul 4051. Controle Salvador, bom dia, Papatango Victor, mais Quebec. Bom dia, Quebec, corre baixar. Baixou, Quebec. Ativo, informe chamado para pouso, alemão. Livre pouso na 10, o vento 180 graus, 89 e o QNH no 0, 18. Livre pouso na 10, 0, 18, ajuste, vai para 5826. Passou o bonfe, já em condições visuais, teve 5217, solicita uma mudança de regra para aproximação direta para 17 de Salvador. Todo plano de instrumento agora 31, desce para 1500 pés, ajuste 1018. Para 1.500 com 1.018, obrigado, senhor. Chame 6211, puxa acionamento no 2. Autorizado, chame táxi, o altímetro no 018, ou chame a 219. No 018, chamada para o táxi 609. Localizador da 3859. Olha agora 118, dúzia, tá 3859. 186, bom dia. Oi, Salvador, cordial bom dia, tá 3859, estabilizado no ILS da 190. Muito bom dia, tá 3859, reporte passando externo, baixar a tela. Reporte tá passando externo com cheque de trem da 3859. Web 5826 no solo aos 33, ao livrar à direita, taxi na Alfa e aguarde um instante antes da Juliette, na frequência do solo 121.9. E aí, à direita, Alfa antes da Juliette, escuta o solo 5826, obrigado, bom dia. Torre Salvador, trip 5217, na longa final da 17. 5217-118-62. Obrigado. Oi, Salvador, trip 5217, na longa final da 17. Trip 5217, vai fazer um 360 pela sua esquerda, reporte aí completando, reinterceptando a final da 17. Ah, ok, senhor. 360 pela esquerda, reportará. Livre pouso na 10, o vento 180 graus, 8 nós e o altímetro no 018. Autorizado pouso na 10 18, tan 3259. Espera, tá 10, 118, 62,